Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo che mais ordena, dentro de ti, o cidade, dentro de ti, o cidade, o povo che mais ordena, terra da fraternidade, Grandola Vila Morena. En cada esquina un amigo, en cada rostro igualdad, Grandola Vila Morena, terra da fraternidad, terra da fraternidad, Grandola Vila Morena, en cada rostro igualdad, poco voy que más ordena. Assombrado uma senhora que já não sabia idade, jure ter por companheira Grandola tua bondade, Grandola tua bondade, jure ter por companheira assombrado uma sinheira que já não sabia idade, que já não sabia idade.